A melhor música dos anos 70, 80 e 90. Ai, pensavam que nós não voltávamos. Enganaram-se. A Jukebox está de regresso aqui à sua rádio favorita e traz de mais três canções imperdíveis. E hoje vamos voltar ao tempo das grandes jam sessions nas discotecas, das 120 BPMs, dos sons cintilantes. Enfim, estamos a falar de sons como, por exemplo, Steve Allen, Letter from My Heart ou Bolero de Fancy, que vamos aqui recordar na nossa emissão. Quanto à Jukebox Love, hoje temos um som de Gloria Estefan. Chama-se Hold Me, Thrill Me, Kiss Me. Mais um som bem romântico para recordarmos neste espaço em que lhe trazemos os mais fantásticos sons dos anos 70, 80 e 90. Imperdível, não acha? Vamos a isto. We'll be right back.

depois de toda esta qualidade musical, estamos mesmo no final da Jukebox de hoje. Ficam as despedidas e também a recapitulação. Para trás ficam Gloria Estefan com Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Fancy, Bolero, o verdadeiro clássico da música de dança dos anos 80. E lá para trás, bem no início, Steve Allen, Letter From My Heart. Uma música que não fez grande sucesso, mas ainda assim é um prazer recordá-la aqui na nossa emissão. Quanto à nossa caixinha mágica, ela vai ser aberta na próxima emissão. Só não dispensamos a sua presença para viajar no tempo. Combinado? Jukebox.